escolha que eu fiz. Agora o sangue que escorre não apaga na giz. Eu vacilei, não olhei, tinha um pé ali atrás do balcão quando enquadrei. Entrei suando, era deixa, cada preju, o seu é a queixa. Eu me fudi de verdade, se pá, não vai dar, não vou ver nem as grades. Que merda é essa que eu fiz? Eu não ouvi o meu parceiro como eu ouço o juiz. Respire fundo, otário, violento e desnecessário. Vai pra caralho, agora não é hora de rezar, embrisar, louco deixa de história. Tem que ser homem ladrão, então, mesmo sendo massacrado no chão, não é não. Pelo barulho da moto, aquele filha da me deixou feio na foto. Volto, a prova do crime na mão. Mano, tô precisando de mais um pulmão. Com 20 anos apenas, nunca dei orgulho, só acumulo problemas. Tempo, a menos não as tem ninguém. Se eu for pro túmulo, é o mínimo se espera de alguém. No chão por alguns reais, lição de risco, ousadia, sabia, mas fui incapaz de ter a calma, planejar um esquema. Agora jaz, não dá mais, sou refém do sistema. Pela sirene fudeu, arrancaram o capacete, um polvinho me reconheceu. Cuspi na cara, chute, algema, pior que bicho, lixo, arrastado, mó cena. Se o Datena filmar, e a minha estrela brilhar, eu morro feliz. Vilão, vagabundo, foda-se o que esse puto diz.